Então, neste dia 20 de junho, que se retoma a iniciativa de âmbito nacional de crioestaminal, as conversas com barriguinhas, acontece no horário entre as 10 e as 13 horas. Vamos saber um pouco mais acerca desta iniciativa com a enfermeira Bárbara Sousa, especialista em saúde materna e obstetrícia. Enfermeira Bárbara, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Acontece então esta iniciativa, conversas com barriguinhas, esta iniciativa que tem estado parada também devido à atual situação, a pandemia da Covid-19. Uhum. Boa tarde a todos e todas. As conversas com barriguinhas realmente que são um evento, um projeto promotor de eventos a nível nacional que contribuem com informação útil e lecionada por profissionais de saúde especialistas em determinadas áreas. Promovem encontros com casais, com futuros pais, e eu realmente tenho a possibilidade de fazer parte desse grupo de enfermeiros especialistas que trabalham com a crioestaminal. Face a esta situação de pandemia, todos os eventos presenciais foram suspensos para garantir a segurança dos casais e também dos profissionais. Contudo, sempre focados no bem-estar e no acesso à informação credenciada, as conversas com barriguinhas continuaram, adaptaram-se a esta nova realidade e passaram a ser disponibilizadas sessões online que foram transmitidas semanalmente através do canal YouTube. Muito bem, portanto agora vai ser retomada esta iniciativa de modo presencial e vai acontecer exatamente de uma forma especial no Jardim do Biocant Park em Cantanhete. Certo, nesta fase de desconfinamento, é notória já a vontade de alguns pais, dos casais, de terem um regresso em segurança a uma vida dita normal, porque nós nunca mais vamos ter uma vida normal, não é? As conversas com barriguinhas prepararam então um evento especial neste sábado, no Jardim da Biocante, onde são garantidas lá as questões de segurança, porque estamos ao ar livre, é um ambiente privilegiado, que sejam garantidas todas as medidas de segurança em conformidade com as diretrizes impostas pela Direção-Geral de Saúde no que concerne à Covid-19. Portanto, todas as futuras mamãs, ou seja, as grávidas que queiram participar, podem ainda fazê-lo, têm que se inscrever para participar. Sim, a participação é gratuita, mas requer uma inscrição no site das Conversas com Barriguinhas. Portanto, devem fazê-lo, portanto, devem aceder ao site das Conversas com Barriguinhas para poderem então ter a sua participação assegurada no próximo dia 20. Exatamente, é-lhe pedido o nome, portanto, uma série de dados pessoais para também que nós possamos ter noção do número de pessoas que estarão presentes. E na própria sessão, enfermeira Bárbara, o que é que vai contar, portanto, estas conversas com barriguinhas, em que é que vai consistir? Pode-nos falar um pouco do programa desta iniciativa? O programa adequou-se a esta fase também de desconfinamento e o que é que nós vamos procurar fazer? Vai ser dada uma aula de pilates para grávidas, para que as grávidas possam fazer um pouquinho de exercício e dar continuidade a esse exercício em casa, numa fase em que nem todos os locais para tal estão a retomar as preparações para o parto. Eu irei estar presente com o tema Vamos de Férias em Família, dicas para umas férias tranquilas e em segurança, onde vou falar, entre outros, por exemplo, na escolha de destinos, que cuidados de segurança ter, questões relacionadas com a exposição solar, dependendo também da fase. Portanto, eu acho que estão reunidas as condições para se passar uma manhã segura e com informação bastante útil para esta fase. Também nestas conversas com barriguinhas será abordada a informação sobre a importância de criopreservação das células estaminais. Sim, porque a crioestaminal está de aniversário e neste sentido será terá a participação de uma especialista que irá falar da criopreservação de células estaminais e da importância que ela pode ter na vida dos casais e das famílias. Portanto, é importante que as futuras mamás e os futuros papás estejam mais informados e possam interagir com outros casais e saber um pouco mais acerca de todas estas informações, reunindo-se nestas conversas com barriguinhas. Certo, desde que sejam cumpridas as questões de segurança, o distanciamento, a etiqueta respiratória, entre outros, da nossa parte, esses cuidados estão assegurados. Depois, aos casais, tendo também alguns cuidados, penso que está tudo garantido para passarmos uma manhã muito agradável.